aquelas ideias mesmo que te falei, tá ligado? Só porque sabe que agora o Yuri tá na mídia, assim, pá. Aí é fácil, parceiro, querer, sem maldade. Aí elas ficam chamando... Mano, essas famosinhas do Instagram, as meninas só querem quem, tá ligado? Sei lá, mano. Eu não sei se é eu que penso assim, mas... Pô, Yuri! Ela tá me querendo já pra manter palma. Me chama no ato como meu mozão. Magio, mas se não... Pode me chamar de Yuri Martins que eu não vou... Então pode me chamar de Yuri Martins que eu não vou te dar atenção. Pode me chamar de Yuri Martins que eu não... E elas tão me querendo já faz mó tempo. Me chama no ar como meu mozão. Mas não. Pode me chamar de Yuri Martins. Então pode me chamar de Yuri Martins que eu não vou te dar atenção. Pode me chamar de Yuri Martins que eu não... Quem vai dar atenção pro Don Juan faz barulho aí. Quero agradecer a todo mundo de coração. Agora eu vou chamar esse menino aqui pra cantar comigo. Puxa! Ô, novinha, eu quero te ver contente. Não abandona o bonde da gente. Que no ele pra confesso tu demora. Vinha aqui na favela pra sentar, pra sentar no grau. Pra sentar no grau. Pra sentar. Ô, novinha, eu quero te ver contente. Não abandona o bonde da gente. Que no ele pra confesso tu tem moral. Vinha aqui na favela pra sentar no grau. Vinha aqui na favela pra sentar no... Oi, vinha aqui na favela. Então tu pega o telefone e bloqueia a tela. Vai no seu contato e procura o número dela pra ligar pra ela. Pra ligar pra ela. Hoje deu uma vontade de beijar a boca dela. Fazer o seguinte, você manda beijo pra elas, manda beijo pra elas, manda beijo pra elas. Manda um beijo pro pessoal de casa e vamos assim. A gente brigou, eu mandei ele os primeiros dias, mas esbarrei com a amiga dela. Então pensa na mulher gostosa. Disse que as duas também brigou. E ela vai se vingar agora. Então joga, então joga. Então joga o popô, só gostosa. Então joga, então joga. Vai, mozão. Joga o popô, só gostosa. Então joga, então joga. Valeu, DJ Buguinha Auge! Bixi, pode sentar.